certeza contigo na história. Me disse, vai na mídia para conversar. Estou de saída pra te enviar. E grito com o dono da escola. Oh, oh, oh, ah, essa noite a gente se namora. Oh, oh, ah, essa noite a gente deita e rola. Oh, oh, oh, ah, essa noite a gente se namora. Mas que louca, vem me namorar, como se amar. Vai rolar muitos beijos na boca. Oh, oh, ah, essa noite a gente se namora. Oh, ah, essa noite a gente deita e rola. Vê se dá um jeito pra gente sair. Pare com seu pai que só batem ali. Vê se qualquer coisa confia uma história. Vai na mídia para conversar. Estou de saída pra te encontrar. Eu preciso com dor na escola. Oh, oh, ah, essa noite a gente se namora. Oh, oh, ah, essa noite a gente deita e rola. Oh, ah, essa noite a gente se namora. Oh, ah, essa noite a gente deita e rola. Que a gente se...